O Fecheiro 39 era uma boa distância até à destilaria do whisky, mas não me importei. Estava abençoadamente silencioso na floresta e Jamie, embalado pelo movimento, finalmente adormeceu, flácido e pesado como um pequeno saco de areia nos meus braços. Sendo tão tarde no ano, todas as árvores de folha caduca estavam nuas. O caminho estava coberto por um tapete crepitante de castanhos e dourados que atingia a altura do meu tornozelo. E sementes de ácer giravam no vento, roçando-me as saias como um sussurro de asas. Um corvo passou lá no alto. Soltou um grito rouco, rascante, e o bebê sobressaltou-se nos meus braços. Pronto, pronto, disse eu, abraçando-o mais junto a mim. Não foi nada, querido. É apenas um pássaro. Mesmo assim, fiquei a ver o corvo e procurei ouvir outro. Eram aves de mau agouro, ou assim dizia a superstição das terras altas. Um único corvo era um presságio de mudança. Dois, de boa sorte. Três, de azar. Tentei afastar estas ideias da minha cabeça. Mas Nayawene tinha-me dito que o corvo era o meu guia, o meu espírito animal. E eu nunca vi as enormes sombras pretas passarem por cima de mim sem um pequeno calafrio na espinha. Jamie mexeu-se, deu um gritinho e caiu novamente no silêncio. Continuei a embalá-lo com umas palmadinhas tranquilizadoras e retomei o meu caminho, questionando-me, enquanto subia lentamente a montanha. Que animal seria o guia dele? O espírito do animal é que te escolhe, dissera-me Nayawene, e não o contrário. Tens de prestar muita atenção aos sinais e presságios e esperar que o teu animal se manifeste. O animal de Ian era o lobo. O de Jamie era o urso. Ou assim disse a Índia Tuscarora. Na altura eu questionara-me o que uma pessoa deveria fazer se fosse escolhida por um animal ignominioso, como um musaranho ou um besouro de estrume. Mas fui demasiado educada para lhe perguntar. Um único corvo. Ainda podia ouvi-lo. Embora estivesse fora da vista, mas nenhum grito de resposta veio dos abetos atrás de mim. Um presságio de mudança. Podias ter-te poupado ao trabalho, disse-lhe baixinho, para não acordar o bebê. Não preciso que ninguém me diga isso, não é? Subi devagar, ouvindo o suspiro do vento e o som mais profundo da minha própria respiração. Nesta estação do ano, a mudança estava no próprio ar. Os cheiros de amadurecimento e morte carregados na brisa e no sopro frio do inverno. Mesmo assim, os ritmos da terra, nos seus movimentos, trazem mudanças já esperadas, predestinadas. Corpo e mente enfrentam as mudanças com conhecimento e, de um modo geral, com paz. As mudanças que estavam para vir eram de uma outra ordem, destinadas a perturbar a alma. Olhei para trás, para a casa. Desta altura eu conseguia ver apenas a ponta do telhado e o fumo a sair da chaminé. O que achas? Disse suavemente, com a cabeça de Jamie sob o meu queixo, redonda e quente, no seu capuz de malha. Será tua? Vais morar aqui? E os teus filhos, depois de ti? Seria uma vida muito diferente da que ele poderia ter tido, pensei. Se Brianna se tivesse arriscado a levá-lo de volta através das pedras. Mas ela não o fez. E, portanto, o destino do miúdo estava aqui. Teria ela pensado nisso? Questionei-me. Que, ao ficar, ela fizera uma escolha não só por si própria, mas por ele também? Escolheu guerra e ignorância, doença e perigo, mas arriscara tudo isso pelo pai dele, por Roger. Eu não tinha a certeza absoluta de que fora a opção acertada. Mas a escolha não era minha. Por conseguinte, refleti, não havia como imaginar de antemão como era ter um filho. Nenhum poder da mente se igualava ao conhecimento do que o nascimento de uma criança podia fazer, arrebatando vidas e destroçando corações. E ainda bem que é assim, disse eu a Jamie. Caso contrário, ninguém no seu perfeito juízo o faria. A minha agitação acalmara-se agora, amainada pelo vento e pela paz da floresta desfolhada. A clareira do whisky, como lhe chamávamos, ficava escondida do caminho. Jamie passara dias a percorrer as encostas acima de Reeds, até encontrar um local que preenchesse os seus requisitos. Ou melhor, locais. A eira de Maltagem fora construída numa pequena clareira ao pé de uma depressão do terreno. A destilaria ficava mais no alto da montanha, num local próprio, perto de uma pequena nascente que fornecia água limpa e fria. A eira de Maltagem ficava fora da vista do caminho, mas não era difícil de lá chegar. Não adianta escondê-la, dissera Jamie, explicando-me a sua escolha, já que qualquer pessoa com nariz poderia lá chegar até de olhos vendados. Bem verdade. Mesmo agora, quando não havia nenhum cereal a ser ativamente fermentado no barracão ou tostado no solo, um leve cheiro fumarento e fecundo permanecia no ar. Quando o cereal estava a fermentar, o cheiro penetrante e bolorento da fermentação era perceptível a uma grande distância. Mas quando a cevada, germinada, era espalhada na área por cima de um fogo lento, uma fina névoa de fumo pairava na clareira e o cheiro era bastante forte para chegar à cabana de Fergus quando o vento soprava naquela direção. Não havia ninguém na eira de Maltagem agora, é claro. Quando um novo lote estava a fermentar, Marsali ou Fergus estariam ali para tratar do processo. Mas, de momento, a área coberta por um telhado estava vazia. Tábuas lisas escurecidas pelo uso e pelas condições climáticas. Havia, entretanto, uma pilha perfeita de lenha ao lado, pronta para uso. Aproximei-me para ver qual era o tipo de madeira. Fergus gostava de nogueira, tanto porque se partia com mais facilidade, como pelo sabor adocicado que emprestava ao cereal maltado. Jamie, profundamente tradicional, quando se tratava de whisky, não usaria nada além de carvalho. Toquei num pedaço de madeira cortada. Veios largos, madeira leve, casca fina. Sorri. Portanto, Jamie estivera ali recentemente. Normalmente um pequeno barril de whisky era guardado na eira de Maltagem, tanto para eventual hospitalidade como por cautela. Se alguém aparecer, quando a rapariga estiver lá sozinha, é melhor que ela tenha algo para lhes oferecer, dissera Jamie. Não é segredo o que fazemos aqui, e é melhor que ninguém obrigue Marsali a dizer onde está a bebida. Não era o melhor dos whiskies. Raramente era envelhecido, mas sem dúvida suficientemente bom para visitas inesperadas ou para uma criança com os dentes a nascer. De qualquer modo, tu ainda não tens papilas gustativas, por isso que diferença faz? Murmurei a Jamie, que se mexeu e estalou os lábios no seu sono, contraindo o rosto numa careta. Procurei por toda a parte, mas não havia sinal do pequeno barril de whisky, nem no seu lugar habitual, atrás das sacas de cevada, nem dentro da pilha de lenha. Talvez tivesse sido levado para ser reabastecido, talvez roubado. Não importava em qualquer dos casos. Virei para o norte, para lá da eira de Maltagem. Dei 10 passos e virei para a direita. A rocha da montanha projetava-se dali. Um sólido bloco de granito, lançando-se para cima do meio de um grupo de niça e arbustos-botão, só que não era sólido. 2 placas de pedra, apoiadas uma na outra, a fenda aberta sob elas, escondida entre as vinhos. Puxei o meu chale sobre o rosto de Jamie para o proteger das folhas cortantes e passei com cuidado por trás deles, agachando-me para atravessar a fenda. A face da rocha estendia-se para baixo num amontoado de enormes blocos de pedra arredondados do outro lado da fenda, com rebentos de plantas e mato a nascer teimosamente nas rachas entre as pedras. De baixo parecia intransponível, mas de cima era visível um débil trilho, serpenteando para baixo até uma pequena clareira. Mal podia ser considerada uma clareira. Não passava de uma lacuna entre as árvores, onde uma nascente límpida gorgulejava da rocha e desaparecia novamente para dentro da terra. No verão era invisível, mesmo de cima, encoberta pela folhagem das árvores à volta. Agora, nas vésperas do inverno, o brilho branco da rocha, junto à fonte, era facilmente visível através da cortina desfolhada de amieiros e sorveiras. Jamie encontrara uma pedra grande e clara e rolara para a cabeceira da nascente, onde ele raspara a forma de uma cruz, e dissera uma prece, consagrando a fonte para nosso uso. Na altura pensei em fazer uma piada, equacionando o whisky com água benta, pensando no padre Kenneth e nos seus batismos, mas contive-me. Não tinha tanta certeza de que Jamie acharia graça à piada. Avancei cautelosamente pelo declive, o trilho quase invisível, conduzindo-me pelo meio das grandes pedras e, finalmente, dando a volta num afloramento de rocha antes de desembocar na clareira da fonte. Eu estava acalorada com a descida, mas o frio era suficiente para me deixar os dedos dormentes onde eu segurava as pontas do chale. Jamie estava de pé à beira da fonte, com nada além da camisa. Estaquei espantada, escondida por um amontoado de arbustos perenes. Não foi a sua seminudez que me fez parar, mas algo na sua expressão. Ele parecia cansado, mas isso era bastante justificável, já que se levantara e partira tão cedo. As calças esfarrapadas que ele usava para cavalgar estavam amontoadas no chão, o cinto e os seus apetrechos cuidadosamente enrolados ao lado. Os meus olhos captaram uma mancha de cor escura, semi-oculta na erva, mais à frente, o tecido azul e castanho do seu quilt de caça. Enquanto eu observava, ele despiu a camisa pela cabeça e atirou-a para o lado. Depois ajoelhou-se, nu, junto à nascente, e atirou água para os braços e para o rosto. As suas roupas tinham algumas pinceladas de lama da cavalgada, mas ele não estava sujo de maneira alguma. Lavar o rosto e as mãos teria sido suficiente, pensei, e poderia ter sido feito com muito mais conforto junto à lareira da cozinha. Ele levantou-se e, pegando num pequeno balde da beira da fonte, encheu-o com a água gelada e despejou-a deliberadamente sobre si próprio, fechando os olhos e cerrando os dentes à medida que a água lhe escorria pelo peito e pelas pernas. Consegui ver os testículos contraírem-se no seu corpo à procura de abrigo, conforme a água gelada fluía pela moita castanho avermelhada dos seus pelos púbicos e pingava do seu pênis. "O teu avô ficou completamente maluco", sussurrei a Jamie, que se mexeu e fez uma careta no seu sono, mas não deu a menor atenção a idiosincrasias ancestrais. Eu sabia que Jamie não era inteiramente imune ao frio. Podia vê-lo arquejar e estremecer de onde eu estava, ao abrigo da rocha. Estremeci solidária. Como um bom escocês, nascido e criado nas terras altas, ele simplesmente não considerava frio, fome ou desconforto como algo ao qual dar grande importância. Mesmo assim, parecia estar a levar a limpeza ao extremo. Ele respirou fundo, arquejante, e despejou a água sobre o corpo outra vez. Quando se baixou para encher o balde novamente, Comecei a compreender o que ele estava a fazer. Um cirurgião lava-se minuciosamente antes de uma operação, por questões de higiene, é claro. Mas não só por causa disso. O ritual de lavar as mãos com sabão, esfregar as unhas, friccionar a pele inúmeras vezes, a ponto de sentir dor, é tanto uma atividade mental como física. O ato de se lavar desta maneira obsessiva serve para se concentrar mentalmente e preparar o espírito. Assim, lavam-se todas as preocupações exteriores, suprimem-se todas as distrações insignificantes, da mesma forma como se eliminam germes e pele morta. Eu já fizera isto imensas vezes e reconhecia este ritual particular quando o via. Jamie não estava apenas a tomar um banho, ele estava a purificar-se, usando a água fria, não só como solvente, mas como forma de penitência. Ele estava a preparar-se para alguma coisa, e a ideia fez com que um calafrio me percorresse a espinha, gelado como a água da fonte. De facto, após o terceiro balde de água, ele colocou-o no chão e sacudiu-se, gotículas voando das pontas molhadas do seu cabelo, como uma pancada de chuva sobre a relva seca. Ainda parcialmente molhado, enfiou a camisa pela cabeça outra vez e virou-se para o oeste, onde o sol descia entre as montanhas. Ficou imóvel por um momento, completamente imóvel. A luz filtrava-se pelas árvores nuas, o suficiente para que, de onde eu estava, pudesse vê-lo agora apenas em silhueta, a luz a brilhar através do linho úmido da sua camisa, a escuridão do seu corpo, uma sombra dentro dela. Permaneceu imóvel, com a cabeça erguida, com os ombros direitos, um homem a ouvir atentamente. A ouvir o quê? Tentei suster a minha respiração e pressionei delicadamente a cabecinha coberta do bebê mais junto ao ombro, para que ele não acordasse. Fiquei a ouvir também. Eu conseguia escutar o som da floresta, um suspiro suave e constante de galhos e agulhas de pinheiros. Havia pouco vento e eu ouvia o barulho da fonte ali perto, a água a correr em surdina entre as pedras e raízes. Ouvi com absoluta clareza os batimentos do meu coração e a respiração de Jamie no meu pescoço. E de repente tive medo, como se os sons fossem demasiado altos, como se pudessem atrair a atenção de algo perigoso para nós. Fiquei paralisada, completamente imóvel, tentando não respirar, e como um coelho sob um arbusto, tornar-me parte da vegetação à minha volta. O coração de Jamie pulsava em azul, uma frágil veia na sua têmpora, e eu inclinei a minha cabeça sobre a dele para esconder. Jamie disse algo em voz alta, em gaélico. Soou como um desafio, ou talvez uma saudação. As palavras pareciam-me vagamente familiares, mas não havia ninguém ali. A clareira estava deserta. O ar pareceu ficar repentinamente mais frio, como se a luz tivesse esmaecido. Uma nuvem passou e tapou o sol, pensei, e ergui os olhos, mas não havia qualquer nuvem. O céu estava limpo. Jamie moveu-se repentinamente nos meus braços, assustado, e eu aconcheguei-o ainda mais a mim, desejando que ele não fizesse qualquer barulho. Entretanto, o ar agitou-se, o frio dissipou-se e a minha apreensão passou. Jamie não se tinha mexido. A tensão tinha-o abandonado e os seus ombros relaxaram. Ele moveu-se apenas um pouco. O sol poente iluminou-lhe a camisa numa auréola dourada e incendiou-lhe os cabelos numa repentina explosão luminosa. Tirou a sua adaga da bainha e, sem hesitação, passou a ponta sobre os dedos da mão direita. pude ver a fina linha escura atravessar-lhe as pontas dos dedos e mordi os lábios. Ele esperou um momento para o sangue fluir, depois sacudiu a mão com um movimento súbito do pulso, de modo que as gotículas de sangue voaram-lhe dos dedos e bateram na pedra vertical, na cabeceira do pequeno lago da fonte. Pousou a adaga sob a pedra e fez o sinal da cruz com os dedos sujos de sangue da mão direita. Em seguida ajoelhou-se muito devagar e baixou a cabeça sobre as mãos. Eu já o vira rezar, uma vez ou outra, é claro, mas sempre em público, ou pelo menos sabendo que eu estava presente. Agora ele obviamente pensava que estava sozinho, e vê-lo assim, ajoelhado, sujo de sangue, a alma entregue, fez-me sentir que eu estava a espreitar um ato mais privado do que qualquer intimidade física. Eu ter-me-ia mexido ou dito alguma coisa, mas interromper parecia-me uma espécie de profanação. Permaneci em silêncio, mas vi que já não era uma espectadora. A minha própria mente tinha-se voltado para a oração por vontade própria. Oh, Senhor, as palavras formavam-se na minha mente sem qualquer intenção consciente. Entrego em vossas mãos a alma de vosso servo, James. Ajudai-o, por favor. Pensei debilmente. Mas ajudá-lo em quê? Em seguida, ele benzeu-se e levantou-se. E o tempo recomeçou a passar, sem que eu tivesse notado que ele parara. Eu desci à encosta em direção a ele, a erva a roçar-me a saia, sem me lembrar de ter dado o primeiro passo. Não me lembro de vê-lo subir. Mas Jamie caminhava na minha direção sem parecer surpreendido. Mas o seu rosto iluminou-se ao ver-nos. Mo querida, disse ele suavemente, a sorrir, e inclinou-se para me beijar. Senti a aspereza da barba a despontar e a pele ainda fria da água. É melhor vestir as calças, disse eu. Vais ficar gelado. Vou vestir, vou. Que amar a tatu Anguille Ruaid? Para minha surpresa, Jamie estava acordado e a babar-se, os olhos azuis arregalados num rostinho rosado, sem qualquer vestígio de mau humor. Inclinou-se para a frente, atirando-se para Jamie, que o levantou delicadamente dos meus braços e o aconchegou junto ao ombro, puxando o capuz de lã sobre as suas orelhas. Um dentinho está a nascer, disse eu a Jamie. Ele estava muito inquieto. Então pensei que talvez esfregar um bocadinho do whisky nas gengivas dele, mas não havia em casa. Ah, sim, acho que podemos resolver já isso. Tenho um bocadinho ainda no meu frasco. Levando o bebê para o sítio onde estavam as suas roupas, ele inclinou-se e mexeu com uma das mãos, fazendo surgir o frasco de peltre amolgado que trazia no cinto. Sentou-se na rocha, balançando Jamie no joelho, e entregou-me o frasco para eu abrir. Fui à casa de maltagem, disse eu, tirando a rolha com um ploque suave. Mas o barril do whisky desapareceu. Assim é o Fergus que o tem. Deixa que eu faço isso. Tenho as mãos limpas. Estendeu o indicador esquerdo e eu entornei um bocadinho de bebida no dedo. O que é que o Fergus está a fazer com ele? Perguntei, acomodando-me ao seu lado na pedra. Aguardá-lo, disse ele laconicamente. Enfiou o dedo na boca de Jamie delicadamente, esfregando-lhe a gengiva inchada. Aqui está ele. Sim, dói um bocado, não é? Ai! Ele levou a mão ao peito e cuidadosamente desembaraçou os dedos de Jamie, agarrados aos pelos de seu peito. Por falar nisso, disse eu, e peguei-lhe na mão direita, ajeitando o outro braço para continuar a segurar em Jamie. Ele deixou que eu lhe agarrasse a mão e virasse os dedos para cima. Era um corte bastante superficial, atravessando as pontas dos três primeiros dedos, os dedos com os quais ele se benzera. O sangue já tinha coagulado, Mas deitei um bocadinho do whisky sobre os cortes e limpei as manchas de sangue da palma da sua mão com o meu lenço. Ele deixou que eu tratasse dele em silêncio. Mas quando terminei e ergui o olhar, fitou-me nos olhos com um leve sorriso. Está tudo bem, Sassenach, disse ele. Está? Perguntei. Examinei-lhe o rosto. Ele parecia cansado, mas tranquilo. A leve ruga que eu vira entre as suas sobrancelhas nos últimos dias tinha desaparecido. O que quer que ele pretendesse fazer já tinha começado. Então, viste? Perguntou ele serenamente, lendo a expressão do meu rosto. Sim. E tem a ver com a cruz no pátio, não é? De certa forma. Porque é? Perguntei sem rodeios. Ele contraiu os lábios, esfregando delicadamente a gengiva de Jamie. Por fim disse, nunca viste o Dougal Mackenzie convocar o clã, pois não? Fiquei mais do que perplexa diante disto. Mas respondi cautelosamente, não. Vi o Colum fazer isso uma vez, no juramento em Leor. Ele anuiu com a cabeça. A lembrança daquela longínqua noite de tochas vívida nos seus olhos. Sim, disse ele suavemente, lembro-me. O Colum era o chefe e os homens iam quando ele os convocava, sem dúvida. Mas era o Dougal quem os conduzia na guerra. Fez uma pausa durante um momento reunindo os seus pensamentos. Havia ataques surpresa de vez em quando, isso era diferente. E a maioria das vezes não mais do que um capricho do Dougal ou do Rupert. Talvez uma necessidade nascida da bebida ou do tédio. Um pequeno bando a querer diversão, tanto com gado ou cereais. Mas reunir o clã para a guerra, todos os guerreiros, isso era raro. Eu mesmo só vi isso uma vez, mas não é algo que se possa esquecer. A cruz de pinho estava lá quando ele acordou um dia no castelo, surpreendendo-o quando atravessou o pátio. Os habitantes de Leor estavam lá a tratar dos seus afazeres como habitualmente, mas ninguém olhava para a cruz ou se referia a ela de modo algum. Mesmo assim, havia correntes ocultas de agitação a percorrer o castelo. Os homens permaneciam em pequenos grupos, aqui e ali, a falar em voz baixa. Mas quando ele se juntava a um grupo, a conversa mudava imediatamente para outro assunto, sem propósito. Eu era sobrinho do Colum, sabes? Mas recém-chegado ao castelo. E eles conheciam o meu pai e o meu avô. O avô paterno de Jamie fora Simon, Lord Lovat, chefe dos Frasers de Lovat, e que não eram grandes amigos dos Mackenzie de Leor. Eu não sabia o que estava a acontecer, mas alguma coisa era. Os pelos dos meus braços eriçavam-se sempre que os meus olhos se encontravam com os de alguém. Finalmente, ele dirigiu-se ao estábulo e encontrou o velho Alec, o estribeiro-mor de Colum. O velho Alec estivera apaixonado por Ellen Mackenzie, e era gentil com o filho, por causa da mãe e por ele mesmo. É a cruz de fogo, rapaz, dissera ele a Jamie, atirando-lhe uma escova para cavalos e fazendo um gesto com a cabeça na direção das baias. Nunca viste uma antes? Era um costume antigo, dissera ele, seguido durante centenas de anos. Ninguém sabia ao certo quando começara, quem o havia feito pela primeira vez, nem porquê. Quando um chefe de clã das Terras Altas convoca os seus homens para a guerra, dissera o velho, passando a mão nudosa, habilmente por uma crina embaraçada, ele manda erguer uma cruz e ateia-lhe fogo. É apagada imediatamente, sabes, com sangue ou com água. Mas mesmo assim é chamada cruz de fogo. E é levada pelos vales e desfiladeiros, um sinal para os homens do clã pegarem nas armas e irem para o local de encontro preparados para a guerra. Ai sim, dissera Jamie, sentindo a excitação causar-lhe um buraco na barriga. E contra quem vamos lutar então? Para onde temos nós de ir?